RCI 1320 AM, Foz do Iguaçu. Integrante da rede Bandeirantes de Rádio. Começa agora, aqui na RCI, Estação Inova Cities, um projeto coletivo, voluntário da ABPIR, Associação Brasil Internacional de Inventores, cientistas e empreendedores inovadores e parceiros para o desenvolvimento do território por meio da inovação e do empreendedorismo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nosso boa tarde para você, ouvinte da Estação Inova Cities, aqui na sua RCI, Rede Comunicadora Iguaçu, para todo o território da nossa região de fronteira. Abrimos as nossas portas para a mais nova plataforma de inovação transformadora em viagem exploratória pelo universo do conhecimento multidimensional. A Estação Inova Cities, você já sabe, é um projeto original, produzido em coletividade pela ABPIR e parceiros. Até o momento, já estiveram aqui mais de 90 instituições e empresas representadas por inventores, empreendedores inovadores, especialistas, educadores, makers, professores, estudantes, desenvolvedores, startupers, nerds, todos do planeta da inovação e do empreendedorismo envolvendo ciências aplicadas nas diversas áreas do conhecimento humano para o desenvolvimento territorial sustentável. Este programa está em permanente construção com você, que nos acompanha neste momento, seja através das mídias digitais, das mídias sociais, seja através do rádio no seu carro nos levando de carona, ou seja através do Sempre RCI, o app que permite a você nos acompanhar em qualquer lugar deste imenso planeta azul. Nós estamos nos comparando a um hub gigante, dando voz sem fronteiras aos talentos, aos empreendedores inovadores e aos transformadores da realidade de comunidades e territórios. E por que nós fazemos isso? Para nós, é essencial incentivarmos uma cultura voltada à inventividade, à resolução de problemas e desafios, à colaboração, à cooperação e, é claro, à cultura maker. Nós estamos aqui, em um ambiente, juntos, na interaprendizagem sem fronteiras. E nós queremos ouvir você. Venha interagir conosco. Pergunte, critique, sugira. Lembre-se que nós estamos sim nas mídias digitais. Venha nos acompanhar na live do Facebook, nas páginas da RCI, da ABPIR e da Inova Cities. E se preferir, baixe então o app Sempre RCI na Play Store. É gratuito. Literalmente, venha nos ouvir e nos ver. E tem mais, hein? Você também pode interagir conosco por meio do nosso WhatsApp. Anote aí. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. E aqui vai o último aviso antes de partirmos juntos nessa viagem de exploração do conhecimento inovador e disruptivo. Se você, do mesmo modo que a nossa equipe, tem o desejo de fazer a diferença real na vida das pessoas, se você pratica um inconformismo sadio e não acredite em respostas prontas, superficiais ou em verdades absolutas, esta é a melhor onda de inovação para o seu mindset. Pondere, questione sempre. Use o seu senso crítico e discernimento em relação a tudo que você ouvir e ver neste mundo. E até além dele. E faça proveito do que considerar útil para o seu desenvolvimento pessoal, social e profissional. Hashtag Partiu Estação Inova Cities. Vamos agora para o nosso radar da inovação. Vamos saber juntos o que é que está rolando nesse imenso planeta, literalmente. Radar da inovação. E falando em rolar, literalmente, nós vamos trazer primeiro uma notícia para vocês de um pneu de soja que foi premiado na Alemanha pela Goodyear e que garante vida útil de até 140 mil quilômetros. É bastante coisa, gente. Eles utilizam um composto à base de óleo de soja que aumenta atributos como resistência, elasticidade e aderência. Aliás, aliar sustentabilidade a desempenho não é uma tarefa simples, mas esse tipo de fato rendeu à Goodyear, uma multinacional, o Prêmio Internacional de Tecnologia de Pneus na categoria Desempenho Ambiental, durante a feira do setor realizada em Hannover, na Alemanha, no ano passado. É importante a gente trazer de volta essa premiação, porque eles criaram dois modelos à base de óleo de soja. Um, o primeiro do mercado desenvolvido para atender exigências de uma perseguição policial, e um outro que oferece essa garantia de 140 mil quilômetros de rodagem, a maior da história da empresa, e o dobro da média do segmento. Então a companhia vem atendendo às demandas da vida urbana com a exigência de preservação ambiental. A tecnologia inédita de utilizar óleo de soja em lugar de petróleo na fabricação de pneus havia sido lançada em setembro do ano retrasado nos Estados Unidos. A novidade agora foi aproveitar atributos como maior aderência e resistência a extremos de calor e frio, umidade e tempo seco, para fazer um pneu específico para o mercado de veículos policiais. O desenho da banda de rodagem é assimétrico e com multizonas para dar maior estabilidade nas curvas. Na verdade, o interesse da Goodyear na fabricação do famoso pneu de soja começou por questões de sustentabilidade, mas a pesquisa trouxe à tona um produto com qualidades superiores e altamente competitivo. A industrialização da tecnologia de óleo de soja demonstra que a pesquisa e desenvolvimento em materiais sustentáveis pode trazer benefícios não apenas ao meio ambiente, mas também ao desempenho de pneus. E segundo os pesquisadores dessa área, da Goodyear mesmo, e eles dizem que esse tipo de inovação será cada vez mais a norma e não a exceção na indústria de pneus do futuro, aí já dentro da indústria 4.0. A busca de novos usos para as commodities agrícolas é estratégica para o setor devido aos consecutivos recordes de produção. Inclusive, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleo Vegetais, a ABIOV, projeta que serão utilizados 18,5 milhões de toneladas de soja para a produção de biodiesel no país, em função do aumento de 8% para 10% na mistura com derivado do petróleo. Agora, como esses pneus estão atendendo exigências próprias do clima no hemisfério norte, em função das baixíssimas temperaturas, a Goodyear ainda mantém a previsão de não lançar o produto no Brasil. Vamos acompanhar e aguardar. RCI. Atenção, mais uma notícia bacana aqui relacionada à área de meio ambiente. Nós vamos reforçar com vocês aqui, em função da nossa parceria com o Coletivo Educador de Foz de Iguaçu, a informação de que a Secretaria de Meio Ambiente iniciou o plantio de 2.000 mudas de árvores. A Prefeitura de Foz, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, iniciou esse plantio de árvores nativas, 2.000 no total, nas vias públicas da cidade. Os trabalhos começaram já na Avenida Paraná e seguirão pelas avenidas Safira, Morenitas e Javier Coelho, na região do Porto Meira, na Avenida Mário Filho e na Ayrton Senna, lá no Morumbi, além da Andradina e Felipe Vantia. Então, até o final deste ano, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente pretende plantar e integrar 20 mil árvores em todos os espaços públicos do município. E vamos acompanhar, pessoal. Ok. Nós trazemos agora informação de um evento que acontecerá com entrada gratuita na Uniamérica. no mais novo tipo de evento aberto à comunidade trazido por essa instituição de ensino superior. É o Espaço Aberto Uniamérica. Para quem tiver interesse, hoje, gente, é imperdível, hein? Pessoal que está desenvolvendo a área de inteligência artificial, se tem interesse pelo tema, principalmente na área jurídica aqui do nosso estado do Paraná. Hoje nós teremos das 19 às 21 horas uma palestra com o desembargador Marcelo Gobo Dalla Dea. Marcelo Gobo Dalla Dea. Ele vai fazer uma palestra exatamente sobre IAT, o uso da inteligência artificial pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Lá no evento Espaço Aberto, na Uniamérica, na Avenida das Cataratas, entrada franca para você que se interessa pelo tema da inteligência artificial na área jurídica, é imperdível. E mais uma notícia sobre evento que nós teremos aqui na nossa região oeste. Aliás, ontem o Fabiano Neumann, aqui na Estação Inova Cities, conversou com o coordenador do NIT, do Núcleo de Inovação Tecnológica da UniOeste, o professor Reginaldo Santos. Então nós teremos, lembrando, este mês aqui nos dias 11 e 12 de março, lá na UniOeste. Também ocorrerá esse evento na FAG e na Univel, no mesmo município. Nós teremos o Simpósio Internacional de Energia Solar Fotovoltaica e o terceiro Seminário de Engenharia de Energia na Agricultura. Hein? Repetindo, Simpósio Internacional de Energia Solar Fotovoltaica e terceiro Seminário de Engenharia de Energia na Agricultura. O evento terá como foco oferecer soluções inovadoras em energias renováveis para academia, consumidores e empresas. Será um encontro de pesquisadores, empreendedores interessados na criação de um futuro melhor por meio de novas tecnologias e geração de oportunidades de negócio. Esse encontro foi idealizado, segundo o próprio professor Reginaldo, para atender necessidades e anseios dos consumidores, das empresas e das instituições. O público terá a oportunidade de conhecer produtos, novas tecnologias e inovações. Mais detalhes, mais informações, você pode obter diretamente no site www.unioeste.br/nit/fotovoltaico. Repetindo, www.unioeste.br/nit/fotovoltaico, hein? Dia 11 e 12 de março, lá em Cascavel, na UniOeste, na FAG e na Univel, nós teremos o Simpósio Internacional de Energia Solar Fotovoltaica e o terceiro Seminário de Engenharia de Energia na Agricultura. Anote aí. RCI. E para nós finalizarmos agora o nosso radar de inovação, estamos trazendo informação da Fundação Banco do Brasil, que abriu a semana passada inscrições para premiação nacional e internacional na área de tecnologias sociais, pessoal. Serão R$ 700 mil em prêmios para os 3 finalistas de cada categoria. E o prazo para inscrição vai se encerrar em abril. Então, fique por dentro. O Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social, considerado um dos principais do terceiro setor no nosso país, chegou à sua 10ª edição. O lançamento foi feito agora, dia 25 de fevereiro, em Brasília. As inscrições estarão abertas até o dia 21 de abril para quem tiver interesse. Poderão participar entidades sem fins lucrativos, como instituições de ensino e de pesquisa, fundações, cooperativas, organizações da sociedade civil e órgãos governamentais de direito público ou privado, que sejam legalmente constituídas no Brasil ou nos demais países da América Latina ou do Caribe. Fique atento! Nesta edição, o prêmio terá 4 categorias nacionais: cidades sustentáveis ou inovação digital, educação, geração de renda e meio ambiente. O primeiro, segundo e terceiro lugar de cada uma das categorias será premiado com 50 mil, 30 mil e 20 mil reais, respectivamente. Todas as instituições finalistas irão receber um troféu e um vídeo retratando sua iniciativa. Além disso, as tecnologias sociais que promovem a igualdade de gênero e o protagonismo e empoderamento da juventude receberão um bônus de 5% na pontuação total obtida na classificação. Do mesmo modo que na última edição do prêmio em 2017, também está prevista a categoria internacional, destinada a iniciativas da América Latina e Caribe, onde serão identificadas tecnologias sociais que possam ser replicadas aqui no Brasil e que constituam efetivas soluções para questões relativas a cidades sustentáveis e/ou inovação digital, educação, geração de renda e meio ambiente. Da mesma forma, nesta categoria, as instituições finalistas receberão um troféu e um vídeo retratando a sua iniciativa. As novidades deste ano são as três premiações especiais: Mulheres na Agroecologia, que visa identificar tecnologias sociais que promovam o protagonismo feminino na gestão da produção agroecológica; Gestão Comunitária e Algodão Agroecológico, destinada a identificar tecnologias sociais de modelos de gestão e governança de organizações e comunidades na produção do algodão agroecológico; e Primeira Infância, que busca identificar tecnologias sociais que promovam ações que abordem as dimensões do desenvolvimento infantil, linguagem, cognitivo, motricidade, socioafetividade, o fortalecimento de vínculos familiares e o exercício da parentalidade. Nessas premiações especiais também serão classificadas três finalistas, com as mesmas regras das categorias nacionais. As vencedoras serão conhecidas na premiação prevista para outubro deste ano. Importante, gente, ressaltar que todas as categorias estão relacionadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ou ODSs. Como parte também da programação do prêmio, a Fundação Banco do Brasil realizará um encontro de tecnologia social com representantes das experiências finalistas em Brasília, um dia antes da noite de premiação. Vejam só, o evento vai ter a presença de especialistas, entidades de tecnologia certificadas, integrantes de bancos de tecnologias sociais, os BTSs, e o objetivo será debater o tema da tecnologia social como instrumento do desenvolvimento sustentável. Para serem certificadas, para você que está pensando em participar desta premiação, lembre que a sua iniciativa precisa ser reconhecida como solução capaz de causar impacto positivo e efetivo na vida das pessoas, de modo sistematizado, já implementado e passível de ser reaplicado. Todas as metodologias que forem certificadas passarão a integrar o BTS, ou Banco de Tecnologias Sociais, da Fundação Banco do Brasil, que já conta com 986 iniciativas até hoje, pessoal. O conteúdo está disponível nas versões francês, inglês e espanhol e poderá ser consultado no celular pelos sistemas operacionais iOS e Android por meio do aplicativo BTS. As inscrições para a 10ª edição do prêmio poderão ser feitas no site www.fbb.org.br/prêmio. Vamos lá, pessoal, acompanhando, não perder a oportunidade. Vamos rapidinho para um break e já retornamos com os nossos Inova Livro, Momento Inova Cities para você, já já. E a nossa roda de conversa, é claro. Estamos apresentando Estação Inova Cities, na Rede Comunicadora Iguaçu. O restaurante Pandeiro está aberto ao público para o café da manhã, almoço e jantar, apresentando o melhor da gastronomia brasileira e internacional, com serviço à la carte em um ambiente moderno e agradável. Conheça o nosso novo cardápio e aproveite a promoção de almoço, apenas R$ 29,00 o prato. Estamos no Babu Interlúdio, Rua da Cosmoética 1761, no bairro Cognópolis. reservas ou informações pelo 3132-2000. 14:24. Na Copel, cuidar do meio ambiente e das pessoas é prioridade. Por isso, nossas ações são pautadas pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Faça parte deste movimento você também. Baixe os gibis da Turma da Mônica em nosso site e ajude a divulgar os ODS na sua comunidade. Saiba mais em copel.com. Copel, pura energia. Governo do Paraná. Agora na RCI, Minuto Saúde, com o Dr. Eduardo Martins, cardiologista. Minuto Saúde. Oferecimento Insecor, Instituto de Cardiologia Comportamental, Rua Pedro Basso, 472, sala 407, edifício Caesar Tower. Olá, ouvinte da RCI. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre um detalhe bem importante do nosso comportamento quando precisamos mudar os hábitos. Eu escuto muito em consultório os pacientes dizerem assim: olha, doutor, esta semana eu fiz uma caminhada. E outros dizem assim: olha, doutor, ontem eu comi um frango grelhado com salada. Esse detalhe faz toda a diferença na hora de encarar de vez a mudança que você precisa fazer para sair do sedentarismo. Muitos pacientes dizem isso de uma maneira, até certo ponto, diminuindo o valor do exercício físico e da alimentação saudável, como se fossem comportamentos pontuais, ontem, anteontem, semana passada. Mas muito bem, eu vou resumir esse detalhe numa palavra em inglês muito marcante e acho que você nunca mais vai esquecer. E a palavra é SPOT. A sua mudança de vida depende do SPOT, ou seja, da luz que você coloca sobre este momento da mudança. Quanto mais luz, quanto mais prioridade, quanto mais valor, melhor as chances de você obter sucesso na sua mudança. Quanto menor o spot, ou seja, quanto menos luz, quanto menos prioridade ou quanto menos valor você dá, menor as chances de você de fato conseguir mudar. Imagina você com um problema de relacionamento e você então resolve fazer uma DR, discutir a relação. Uma DR exige tempo, momento, planejamento para estar com a cabeça boa naquele momento, acertar o tom de voz, medir as palavras, etc, etc, etc. Uma DR exige um spot forte. É um momento que precisa, digamos assim, a pessoa estar bem iluminada. Você não começa uma DR escovando os dentes, não é mesmo? Pois bem, mudança de hábito é exatamente como uma DR. Exige o spot, a luz, prioridade e valor. É sua vida, é sua saúde. E não se iluda, o futuro é hoje. Pare hoje mesmo de postergar a sua mudança e comece um trabalho sério e profissional de você com você mesmo. Até porque você sabe, nesse assunto, não tem como você divorciar de você mesmo. Só se for uma separação do espírito do corpo físico. Mas esta, eu espero que ocorra daqui a um bom tempo. Você ouviu na RCI Minuto Saúde. Minuto Saúde. Oferecimento Insecor, Instituto de Cardiologia Comportamental, Rua Pedro Basso, 472, sala 407, edifício Caesar Tower. Você quer a melhor internet por fibra ótica de Foz? Conheça a internet da Linca Telecomunicações, antiga NetFoz. Devolvemos o dinheiro da instalação se não for a melhor internet que você já teve. Além disso, temos um suporte em até uma hora no horário comercial. Participe da nossa promoção do mês de março e ganhe 50% de desconto na instalação de internet por fibra ótica. Para participar, entre em nosso Facebook, Linca NetFoz, e pegue o código promocional. É simples assim. Entrou no nosso Facebook, anotou, ligou, ganhou. Mas corra! Essa promoção no Facebook da Linca vai até o dia 31 de março. Ligue agora mesmo, 3523-0533. Repetindo, 3523-0533. Linca, a melhor internet por fibra ótica de Foz. Voltamos a apresentar Estação Inova Cities, a sua plataforma de inovação na RCI. Oi, pessoal, voltamos com a sua Estação Inova Cities aqui, 1320 AM aqui na RCI. Nós estamos ao vivo com você e vamos imediatamente para o nosso Inova Livro. Inova Livro. Olá, ouvinte da RCI. Aqui é Rosimeire Salles, da Epígrafe Livraria, com a dica, a visão sistêmica da vida, uma concepção unificada e suas implicações filosóficas, políticas, sociais e econômicas. Os autores Frijot Capra e Pierluigi Luisi trazem a seguinte abordagem, que esta é uma leitura essencial para estudantes, pesquisadores e executivos de uma ampla gama de profissões, da economia, da política, até a medicina, psicologia, direito, além de todas as pessoas interessadas nessa nova forma de entender o mundo, urgentemente necessária nos dias de hoje para compreendermos e solucionarmos os grandes problemas do nosso tempo e evoluirmos em direção a um futuro sustentável, a visão sistêmica da vida. Ok, muito legal, Rosimeire Salles, com a dica de hoje. E nós vamos na sequência para o seu boletim diário especial, feito com muito cuidado e atenção para você. A RCI apresenta Momento em Nova Cities, com Mariângela Lickman. Apicultores brasileiros encontram 500 milhões de abelhas mortas em 3 meses. Hoje trazemos no seu Momento em Nova Cities notícia ambientalmente crítica, postada no site apublica.org. Albert Einstein previu no século passado que se as abelhas desaparecessem da superfície da Terra, o homem teria apenas mais 4 anos de vida. A morte em grande escala desse animal, interpretada como apocalíptica na época, é hoje um alerta real. Desde o começo do século, casos de morte e sumiço de abelhas são registrados nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil, estudiosos destacam episódios mais preocupantes a partir de 2005. Agora, o fenômeno parece chegar ao ápice. Nos últimos 3 meses, mais de 500 milhões de abelhas foram encontradas mortas por apicultores apenas em 4 estados brasileiros, segundo o levantamento da Agência Pública e Repórter Brasil. Foram 400 milhões no Rio Grande do Sul, 7 milhões em São Paulo, 50 milhões em Santa Catarina e 45 milhões em Mato Grosso do Sul, segundo estimativas de associações de apicultura, secretarias de agricultura e pesquisas realizadas por universidades. O principal causador, afirmam especialistas e pesquisas laboratoriais analisadas pela reportagem, é o contato com agrotóxicos à base de neonicotinoides e de fipronil, produto proibido na Europa há mais de uma década. Esses ingredientes ativos são inseticidas fatais para insetos, como é o caso da abelha, e quando aplicados por pulverização aérea, se espalham pelo ambiente. As abelhas são as principais polinizadoras da maioria dos ecossistemas do planeta. Voando de flor em flor, elas polinizam e promovem a reprodução de diversas espécies de plantas. No Brasil, das 141 espécies de plantas cultivadas para alimentação humana e produção animal, cerca de 60% dependem em certo grau da polinização deste inseto. Segundo a ONU, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, 75% dos cultivos destinados à alimentação humana no mundo dependem das abelhas. No Brasil, há 6 espécies de abelhas nativas e mais de 3 mil estrangeiras. A maioria delas não tem ferrão ou tem um órgão atrofiado. O engenheiro agrônomo e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Aroni Sattler, é especialista em sanidade das abelhas e trabalha na área desde 1973. Segundo ele, casos de morte de enxame se tornaram mais recorrentes na última década. De acordo com a Lei Federal 7.802/89, a Lei dos Agrotóxicos, quem deve fazer a fiscalização do uso são os órgãos estaduais. Portanto, todo problema decorrente do uso desses químicos deve ser informado às secretarias de meio ambiente ou de agricultura dos estados. Em decorrência dos casos de mortandade de abelhas, o IBAMA deu início em 2012 à reavaliação de diversos ingredientes químicos usados em plantações. A RCI apresentou Momento em Nova Cities. Intervalinho rápido e já voltamos para a nossa roda de conversa. Segura aí. Estamos apresentando Estação Inova Cities, na rede comunicadora Iguaçu. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Você quer aumentar sua renda? Seja um revendedor Cacau Show. A loja Cacau Show do Shopping Catuaí Palladium tem uma proposta para quem quer revender produtos da marca e aumentar seus ganhos mensais. Aos sábados, às 10 da manhã, a loja promove a palestra gratuita com café e chocolate para a apresentação do sistema de revendas Cacau Show. Não perca a oportunidade, às 10 da manhã, no espaço Eco Room do Shopping Catuaí Palladium. Outras informações através do WhatsApp 45 99156-6359 ou na página Cacau Show Catuaí Palladium na rede social Facebook. Dê o primeiro passo para conquistar um imóvel, uma casa, uma sala comercial, construir, fazer uma reforma, viver da renda de aluguel de imóveis. Faça uma simulação no site da Demilar Consórcio Imobiliário e descubra com um especialista no assunto os passos certos para você conquistar tudo isso sem juros e com poder de negociação. A Demilar Consórcio de Investimento Imobiliário, o investimento da sua vida. Voltamos a apresentar Estação Inova Cities, a sua plataforma de inovação na RCI. Voltamos agora na sua Estação Inova Cities aqui, a trilha da inovação e do empreendedorismo e da aplicação de ciências em todas as áreas do conhecimento humano. E é por isso que hoje nós vamos imediatamente para a nossa roda de conversa falar sobre ferramenta digital de apoio ao teste de tetrazóleo em sementes de soja. Sabe lá você o que é isso? Nós vamos descobrir hoje com um pesquisador especialista do Instituto Federal do Paraná, professor Luiz Von. É já já! Roda de conversa. Hoje nós estamos aqui na nossa roda de conversa recebendo um grande amigo, o professor e pesquisador Luiz Von, do Instituto Federal do Paraná, do IFPR. Luiz, tudo bem? Olá, tudo bem? Tá na escuta? Estou ouvindo. Que bom, Luiz. Como é que estão as coisas? Você está falando com a gente de onde hoje? Onde é que você se encontra? Hoje estou falando da cidade de Assis Chateaubriand, aqui no campus do IFPR. Ok, Assis Chateaubriand, nossa turma toda, uma grande equipe aí da Estação Nova Cintia, se manifesta aí a partir do campus de Assis Chateaubriand. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Mariane. Ô Luiz, hoje a gente vai conversar sobre um tema bastante específico, mas eu quero contar para o pessoal um pouquinho sobre você, se você me permite um minutinho aqui, Luiz. Ah, com certeza. Ouvintes nossos aí da RCI, da Estação Inova Cities, o Luiz Von, o professor Luiz Von, pesquisador, ele é formado em sistemas de informação, ele está fazendo mestrado em computação aplicada à agroindústria, atuou por 10 anos como analista de sistemas e nos últimos anos, tem se dedicado ao ensino como docente no IFPR, no Instituto Federal do Paraná. As principais áreas de pesquisa em que ele está atuando são processamento digital de imagens e geoprocessamento. Luiz, conta pra gente como é que essa história da produção de soja. Nós sabemos que é vital para o Paraná, sabemos que é vital para o Brasil do ponto de vista da produção de commodities, mas como é que você enxerga esse quadro? Porque a sua pesquisa tem uma relevância muito grande na medida em que ela interage diretamente para o aumento, melhoria da qualidade, provavelmente, se eu entendi bem, das sementes, não é isso? Do soja? Exatamente. Assim, quando a gente fala da produção de soja no Brasil, todo mundo conhece o valor que a soja tem para a gente, tanto na geração de empregos, no abastecimento do mercado, na geração de renda, né, também, e o próprio alimento, né, que é usado na produção de ração, que é o que vai gerar proteína animal futuramente, né. Então, quando fala de soja no Brasil, a gente já conhece o papel. Só que na cadeia de produção do soja, o que pouca gente sabe é que existe uma pequena parte dessa soja que é produzida, obviamente tem que ser usada no ano seguinte para plantação, né, para as novas safras, né, para plantação dessa nova, essas sementes. Então essa pequena quantidade de soja, ela é produzida com um cuidado muito especial, porque ela tem que ter uma qualidade de germinação muito grande para garantir esse sucesso nos anos seguintes, né? Hoje o Brasil ele é o segundo maior produtor mundial de soja e tem potencial para passar os Estados Unidos nesse quadro com o aumento da tecnologia que a gente tem. A gente sempre tem que estudar, sempre tem que aplicar tecnologias novas para que nós alcançamos uma excelência sempre melhor. Você disse que o Brasil tem potencial para ultrapassar os Estados Unidos. Isso daí é baseado no aumento de produtividade, qualidade, e o estado do Paraná tem um papel relevante nesse quadro todo de prospectiva, Luiz, na sua opinião? O estado do Paraná já foi, nos anos 80, o maior produtor de soja no Brasil. Hoje, lógico que outros estados, como o Tocantins, como o Mato Grosso, já passaram a nossa produção, né, por causa das áreas que eles têm à disposição. E isso, essa é a vantagem que o Brasil tem hoje em relação aos Estados Unidos, a área de produção. Nossa é muito grande. Só que nós precisamos que o nosso soja, além dessa área muito grande, seja também produtivo. Não adianta a gente só plantar mais áreas e acabar expandindo essa produção se ela não for de qualidade, com produtividade. Então esse estudo vai nessa direção também. Certo. De um modo bastante específico, né, nessa cadeia produtiva do soja, você comentou, né, da importância da produção de sementes e de você poder, de um certo modo, garantir a boa qualidade, né, para que as safras seguintes também, contando com a contribuição da natureza, em termos de clima e meteorologia, propriamente dito, que você possa repetir o sucesso de anos anteriores, né? Isso mesmo. E aí eu queria saber do seu interesse por esse aspecto específico, né? O teste de tetrazóleo. Explica para os nossos ouvintes, explica para a gente um pouco mais sobre isso. Então, quando essa soja produzida para semente é feita, ela, assim que ela é colhida, ela é levada para um laboratório, onde é analisada para saber se ela tem uma boa qualidade mesmo. Se essa semente vai ter vigor e vai ter uma boa viabilidade de plantio, né, para ela poder ser comercializada como semente. Então, algumas empresas não trabalham com reprodução de sementes e nesse foco. Eles têm um laboratório onde fazem diversos testes na soja para garantir essa qualidade. Um dos testes que é realizado é o teste que eu aprofundei minhas pesquisas, o meu estudo, é esse teste de tetrazóleo. Ele tem esse nome porque ele usa uma reação química com um sal de tetrazóleo. Daí ele ganha esse nome. Só que o benefício desse teste é que ele analisa poucas sementes, ele analisa 100 sementezinhas de um lote de quase meia tonelada, e com essa análise dessas 100 sementes, ele consegue determinar a viabilidade do lote, o potencial de vigor desse lote e muito mais, porque ele indica quais os danos foram causados nessas sementes que fizeram baixar essa qualidade, caso esse lote não tenha uma boa qualidade, ele indica os motivos. Então, diferente de alguns outros testes que vão também indicar uma baixa qualidade, esse consegue indicar um motivo. E isso que é muito importante para que esse motivo seja corrigido em tempo, né, na produção. Certo. E você está em que fase do projeto agora, da sua pesquisa? Alô? Esse já é um procedimento de rotina, bem conhecido, só que, olha, veja bem, como ele é feito manualmente. Hoje, um analista treinado, ele precisa pegar essa semente e olhar uma por uma, a olho nu, ele tem que fazer um corte nela, analisar pontualmente para identificar que dano aconteceu e por que aconteceu. E essa análise, ela demora um pouco, dependendo do número de análises que o analista faz por dia, ele pode ficar com uma vista cansada, que vai mudar um pouco, fica um pouco mais objetivo a análise. Então, o que a gente procura é desenvolver uma tecnologia que vai auxiliar ele a fazer essa análise sozinho. Por exemplo, levando agora um pouco para outra área, na área de medicina, na área médica, existem vários trabalhos semelhantes. Por exemplo, uma análise de um exame de mama. Um exame de mama hoje já tem software que identifica se pode ter algum tumor, se pode ter algum câncer, através de software mesmo. Pelo processamento da imagem, reconhece esses padrões e se determina se pode ter um começo de câncer, de tumor, etc. A mesma forma que se propõe esse tipo de trabalho, nós estamos desenvolvendo algo semelhante. Então, a partir da imagem, daquela semente, que hoje o analista precisa fazer manualmente, precisa olhar e fazer o parecer dele, nós estamos desenvolvendo um software que faz isso de forma automática e pelas fotos dessas sementes. Pela foto a gente consegue reconhecer os padrões, fazendo aquele paralelo com uma tecnologia que já existe, é bem forte, no meio da medicina. E qual é a taxa de sucesso da aplicação desse teste já utilizando o software que está sendo desenvolvido? Fiquei curiosa agora, vocês já têm algum tipo de avaliação, conclusão, pelo menos parcial nesse momento? Não, nós estamos na fase ainda de coleta de dados, mas nós já conseguimos fazer pequenos avanços. Então, até os testes iniciais com uma tecnologia um pouco mais antiga, nós conseguimos aí em torno de 70% de acerto. Isso é um número muito baixo, a gente considera muito baixo na academia. Nós estamos mudando para um teste, uma inteligência artificial que ela reconhece muito mais precisa, mas é só uma ferramenta para auxiliar o analista. Ele que sim, que vai analisar, assim como um médico, vai analisar o exame e vai dar o veredito, vai fazer o diagnóstico. Porém, é uma ferramenta que indica, aponta os padrões mais visíveis, facilita bastante o trabalho. E essa tecnologia que nós estamos aplicando agora, ela precisa de uma coleta de imagem muito maior. Então, nós estamos nessa fase de fazer todo um banco de imagens que vai ser usado futuramente por diversos pesquisadores que quiserem aprimorar mais ainda a tecnologia. E assim que essas imagens estiverem coletadas, nosso algoritmo vai conseguir fazer essa identificação dos padrões e determinar quais os danos que foram causados na semente. Outra coisa interessante que eu estava observando é que no método comum, né, padrão, convencional, rotineiro para determinar a qualidade das sementes, o prazo estimado é de 7 a 28 dias e eu acho que encaixa bem naquilo que você disse em relação a lentidão ao trabalho, olhar semente por semente, fazer um corte, fazer avaliação e etc. Né? Exatamente. Para poder informar resultados. Quer dizer, é um período, vamos dizer assim, longo do ponto de vista dos interesses comerciais de quem produz sementes, inclusive. E ainda assim é considerado um dos testes mais rápidos. Nossa. Dentre todos os que são aplicados. E são testes que às vezes esperam a germinação da semente para fazer a avaliação, esperam reações químicas com essa semente. Então, realmente são testes muito demorados. E se na fase de análise a gente conseguir aumentar a eficiência, com toda essa cadeia gigantesca no Brasil, a gente consegue reduzir muito o custo da produção hoje. E fica mais competitivo ainda no mercado. Vocês têm, então, a expectativa de conseguirem reduzir o tempo, a quantidade de dias ou horas para que haja informe de resultados, é isso? Com certeza. Esse é um dos benefícios, né? Que, além da precisão que a gente vai oferecer, também como é analisado, é registrado as sementes pela fotografia, é mais fácil de uma auditoria fiscalizar se realmente está feito, o teste está sendo feito da forma correta, para o próprio cliente, ele quiser receber um relatório com as sementes que foram analisadas, agora vai ser possível, porque antigamente, após uma análise ser feita, tem que ser descartadas as sementes que foram analisadas. Então, dessa forma, além de melhorar o processo, nós estamos adicionando novas opções para o mercado. Entendi. Que hoje não se é possível. E ampliando um pouquinho mais o espectro do projeto, esse teste que vocês estão desenvolvendo agora com o uso de um software específico que está sendo desenvolvido para isso no IFPR, na Assis-Chateaubriand, esse tipo de teste, ele vai ser aplicado só no soja ou vocês têm a intenção, por exemplo, de que ele possa se expandir para aplicação e para testes em outros tipos de sementes, porque a hora que você me diz, olha, nós vamos fotografar, nós vamos ter mais precisão, me parece que aí não fica tão restritivo apenas a um tipo de semente. É isso mesmo ou eu estou enganando? É isso mesmo. Hoje o teste tetrazóleo, ele é utilizado em várias culturas. Na cultura de milho ele é utilizado, na cultura de trigo, na cultura de arroz, que é feito para o mesmo objetivo, analisar a qualidade. Usou algumas sementes, algumas culturas, como o arroz, é muito difícil, é mais difícil ainda fazer essa análise, pelo tamanho do grão, que ele é bem menor e exige o uso de lupas, de pinças, para você conseguir manipular o grão e fazer a análise dele visualmente, uma por uma, de um lote inteiro. Então, a ideia é que essa tecnologia resolva também esse problema. Talvez traga mais benefícios para essas culturas que tenham sementes menores, mais difíceis de se manipular. O soja foi escolhido hoje pela grandiosidade dessa cultura no Brasil, né? Essa representatividade que ela traz, e mas sim, pode ser expandido para outras culturas futuramente. Sim. Fica muito interessante, né? Você começa a abrir o leque de possibilidades para melhorar, né? Para qualificar o descobrimento da qualidade dos grãos aí para futuros plantios. E em termos aqui do nosso oeste do Paraná, professor Luiz, como é que está essa tecnologia? O que você poderia trazer para a gente de informação a respeito? Olha, hoje no Paraná nós temos em Londrina a Embrapa Soja, que é a Embrapa focada nos estudos de tecnologia de produção de soja, né, está ali no norte do Paraná, e alguns projetos nessa linha estão sendo desenvolvidos com parcerias com a Embrapa. Esse projeto, eu tenho contato com os pesquisadores, algumas informações, alguns trabalhos nós realizamos juntos, só que aqui no oeste do Paraná, que é onde eu atuo, nós podemos contar com a colaboração das grandes cooperativas de soja para fazer essas coletas de dados. Nós temos Cevale, Riede, Lar, etc., inúmeras cooperativas, né, e empresas particulares também que podem contribuir com isso. A ideia, lógico, que esse é um sentimento que eu tenho, é que essa tecnologia seja utilizada em primeira escala aqui no Oeste, para que a gente já possa aproveitar uma tecnologia produzida aqui dentro do nosso próprio quintal para benefício próprio, e aí depois expandido para todo o Brasil e, quem sabe, ainda mais, né? Entendo. E o seu interesse pessoal em relação a esse tipo de pesquisa, a motivação inicial, ela veio do quê, Luiz? Bom, às vezes eu me pergunto isso, mas eu acho que porque quando eu fui criado, meu pai trabalhava com soja, desde pequeno eu estou dentro de uma fazenda de soja, eu me interesso pela área de computação, mas a aplicação, sempre meus estudos foram puxados para o agronegócio, e de consequência o soja é aí o carro-chefe. Entendi, quer dizer, você está envolvido com soja desde a sua infância, né? Desde pequeno, como soja. Porque você fala com muita propriedade, não é só pela pesquisa. Por isso que eu perguntei, eu falei, ele deve ter mais algum tipo de vivência ou relação com o processo aí do... tem uma relação mais próxima, de criança. É. Não, muito, muito interessante. Pessoal, para quem está ligando agora, sintonizando aqui a RCI, a Estação Inova Cities, nós estamos conversando com o professor Luiz Von, do Instituto Federal do Paraná, pesquisador. Ele é mestrando e ele vem trabalhando, está fazendo mestrado, né, em computação aplicada à agroindústria, e ele vem trabalhando num projeto muito importante em relação à produtividade da soja. É um projeto que objetiva auxiliar os analistas a realizarem o teste de tetrazóleo com mais eficiência e eficácia, contribuindo para a produção do soja e tudo que ela representa no Brasil, essa produção. E pelo que nós estamos inferindo a partir dessa nossa entrevista, também deverá ter abertura para análise de qualidade e rapidez na avaliação de sementes para tomada de decisões antecipadas durante as próprias operações de colheita, recepção, beneficiamento e comercialização. Isso diminui demais os riscos e os prejuízos. Então, quer dizer, tudo de bom para a gente poder melhorar a qualidade e a própria produtividade, começando aqui pelo nosso oeste do Paraná, a partir de um software que o professor Luiz vem desenvolvendo para fazer uma análise mais específica e mais rápida e com custo menor em relação ao soja. É isso mesmo, Luiz? É isso mesmo, Mariange. Você foi bem pontual, é exatamente isso. Tá, eu queria pedir para você deixar alguma mensagem aqui para o pessoal que é da área de produção do soja, das pessoas que têm interesse do ponto de vista de desenvolvimento de startups, de softwares que estejam ligados à agroindústria, também ao agronegócio, que é o coração do nosso Paraná, você que está literalmente por dentro de tudo isso. O que, que você poderia trazer para eles em relação a esse tipo de desenvolvimento de projetos que vocês estão realizando, mais uma vez aí em Assis-Chateaubriand? Olha, nós, como pesquisadores, nós sempre gostaríamos que muitas pessoas estivessem participando para que o conhecimento e a pesquisa fosse realizado com a maior eficiência possível, melhor qualidade possível. Então, quem estiver ouvindo e tiver interesse em colaborar, nós estamos de portas abertas. Inclusive, esse trabalho, ele não é feito só no IFPR, assim, ele tem a parceria da UTFPR, do Campus Medianeira, do qual, onde eu estudo e faço o mestrado lá, mestrado de computação aplicada à agroindústria. Certo. Então, quem tiver interesse em participar, entrar em contato, nós ficaríamos muito contentes, receberíamos muito bem para trocar informações e colaborações também. Tá bom então, professor Luiz. Muito obrigado aí pela entrevista. A pesquisa realmente, eu fiquei muito curiosa aqui, tenho a impressão que vai se expandir bastante também. Eu espero. Quando é que vocês terminam, hein? Já sabe? É o prazo, deadline aí. Para eles poderem pelo menos ir para a validação. Eu vou continuar trabalhando bastante para conseguir acabar quanto antes. Este ano você acha que já vai para a parte de validação? Ah, eu preciso, hein? Preciso terminar esse ano ainda. E se tudo der certo, vai estar pronto, sim. Tá bom. Metade do ano. Então conte aqui com as nossas melhores energias para que isso realmente aconteça o mais rápido. Né? Muito obrigado, Mariana. Eu que agradeço. Tá bom, muito obrigada, professor Luiz. Um grande abraço e até a próxima entrevista. Até okay? A próxima, um abraço. Pessoal, nós agradecemos aqui ao Instituto Federal do Paraná por mais uma participação super importante, compartilhando pesquisas, desenvolvimento de softwares, startups e ligado diretamente ao processo do agronegócio aqui no nosso estado do Paraná. Hoje vocês viram que eu encerrei um pouquinho antes a nossa roda de conversa, porque hoje é dia 8 de março. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. E eu queria replicar para vocês uma pequena mensagem que eu recebi hoje no WhatsApp. Aliás, eu recebi muitas mensagens hoje de grupos dos quais nós fazemos parte, todos num, digamos assim, num elogio sadio, saudável, num reconhecimento público da condição feminina aqui no nosso planeta, nas nossas sociedades, de um modo geral, até transcendendo fronteiras. Então, eu queria só replicar para vocês, ler para vocês aqui uma mensagem que eu recebi de uma querida amiga, Cíntia Rosa, lá do Rio Grande do Sul. E depois nós vamos deixar aqui uma música tocando do Chico Buarque de Holanda, um grande compositor da musicografia brasileira, e que tem como título Mulher como uma Flor. Então, é uma homenagem nossa, aqui da Estação em Nova Cities, a todas as mulheres, por todos os dias da sua vida. Vamos lá, vamos ouvir o que a Cíntia nos diz. Mulheres, queridas, essa data traz consigo um peso muito considerável. E hoje, como em todos os dias, eu agradeço a todas as mulheres que nos antecederam, por abrirem caminho a nós contemporâneas, por dedicar suas vidas, nos amamentar, nos alimentar, nos educar, a todas que na sua luta diária conseguem levar amor, paz e compreensão. A todas nós que nos reinventamos todos os dias, superando medos, carências e angústias. Não estamos sós. E o mundo é feito de mulheres, sim, pois nós damos a vida, geramos, criamos, que saibamos respeitar a nós mesmas e assim as nossas ancestrais. Parabéns, mulheres queridas. E aqui fica o meu muito obrigada, minha gratidão eterna e reconhecimento à principal mulher em minha vida, minha mãe, Júlia. Um grande abraço para você, Júlia. Obrigada por tudo até hoje. E continue sendo a grande mulher que você sempre foi e sempre nos exemplificou. Um grande beijo, um grande abraço a todas nesse nosso planeta. Há de ser pura como o grito mais profano, como a graça do perdão. E que ela faça vir o dia, dia a dia mais feliz. Que seja da alegria sempre uma aprendiz. Repito esse meu canto de louvor ao fruto mais bendito desse nosso amor. Oh, oh, oh. Você acabou de ouvir Estação em Nova Cities, com Mariângela Lickman e parceiros. De segunda a sexta, das 2 às 3 da tarde, aqui na RCI. Jornalismo, opinião, futebol, entrevista, participação. Você encontra aqui na RCI, integrante da rede Bandeirantes de Rádio.